45, controle 129, decimal 45. Controle 129, 45. Afirmativo, 129, decimal 45. 2945, controle, Oscar Lima, X-Ray. Trip 5595 na escuta. Tem condições de taxar um pouco mais à frente para liberar o pushback da aeronave à cauda? Contato radar, sua parada nível 950, direto Conte. Lima, Kilo Zulu, chama o ingresso no pátio principal. O Índio 9 Embraer é o solo. O plano do senhor venceu o 0445 e não tem nenhuma DLA no sistema. Peço que façam a DLA e chame novamente, pronto. Patangu, que Bravo November, controle Salvador, mantém as condições visuais, hoje chama 0 no 5, reporte Miguel de descida. Salvador, na escuta do TAN 3895. Afirmo. Solicitamos uma DLA com o nosso controle para as 13 horas local. A senhora confere a Salvador, Guarulhos, 3895? Não temos. Gravado. Sente livre pulo, pista 90, vento 200 graus, 09 nós. Realizado por 90, por gol 962. E 1118 decimal 95. Solo no 167, pushback saneamento no 07. O 1167, aguarde. Aguarde. Quatro, Sam Centro Recife, 13325 e alterne 13395. Uno 13325, secundária 13395. Trono zero. Visual. Pois a passagem do mesmo ali mantém cabeceira no zero. Só tem um zero após a passagem, o 1864. Prossiga. A autorização que foi dada anteriormente pra gente já perdeu o valor, né? Ou pode ser usada? Vai vencer daqui a 3 minutinhos. Ah, então eu tô pronto pro feedback se puder usar ela. Se o senhor já foi feita a DLA, eu vou aguardar a DLA chegar aqui no sistema, porque eu tenho 4 aeronaves à sua frente para decolagem, ok? Tem 4 à sua frente para decolar. Tá bom, mas o senhor quer a DLA ou esse plano fica válido? Não, eu quero a DLA. Foi feita a DLA, confirme? Eu pedi os dados aqui para mandar a DLA para o senhor, mas se essa autorização estiver válida, eu posso manter, o que o senhor preferir. Então entra em contato com o Dove, assim não corre o risco, o senhor não vai ter condições de decolar antes do plano vencer, então entra em contato com o Dove novamente para certificar se ele realmente apresentou a DLA. Ele já mandou, sim. Diz ele que já mandou. Vou falar com ele outra vez. Obrigado. Você sabe o horário? Qual para qual horário? 13 local, 13. Ah, 16 horas Zulu, então, ok. Isso. Boa tarde, solo. Bono 962, livrou. Bono 962, boa tarde. Autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 10, no Través 08, segue o veículo do fone. Alfa, Juliette, 10, follow me através 8, vai seguir. 1962. Bono 962, reposta de Sua Juliette, repórterem. Voo 1167. Voo da equipe de São Luís, chama para o táxi, 07. Autorizado, voo 1167, chamando o táxi. Para o táxi, Oceania 6254.95 a bordo, uma autonomia de 4 horas alternando de Guarulhos. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste no 04. 04, Índia 295, ou sistema 254, boa tarde. Novembro Alfa. Papatão Utila, Quebec Serra, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais, posição 0 no 4. Informo que não recebo transponder. Na minha 254, mantém ponte de espera, guarde. Nero está autorizado, Salvador Maceió, nível 210, decolador no 7, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, Diagolfo 677, 5163 no transponder, controle 129.45. Go 186. Radar contact, concert flight level 370, fly direct to Puka. Foxtrot, confirme TLB. Acionamento táxi com a torre em 118.95, ajuste no 04, bom voo. E o solo Salvador, tá 3895. Prossiga, tá 3895. Então tá afirmativo, o DNA foi confirmado, 16 horas do Lu, 13 hora local, 1300 hora local. QFL, o número do QFL é 161, se a senhora quiser anotar. Já estamos em contato com o PLN, aguarde, por gentileza, tá 3395. Perfeito, agradeço a gentileza e nós estamos prontos aqui aguardando a senhora, tá 3895. Livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Libre Alfa, Elsa voltando. Autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo Serra, Novembro, Juliette, Delta. Rumo mil pés, corredor axé, decolador 17, curva direita, 0171 no transponder, controle 129.45 com 02 a bordo. Zulu Hotel Sierra, mantém-se condições visuais, ajuste soma 0 no 4, desça para 1500 pés, no ideal. Sinal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. É 6254, ali mantém cabeceira 190. De espera via participar Índia no ponto de espera Torre em 118.95, ajuste no 04, bom voo. Bate Índia 1895, obrigado. Bom da meta. Voo 962, após a passagem da aeronave da companhia, à sua frente, ingresso Juliette, portão 10, no través 08, segue o veículo do fórum. Após o gol, Juliette, Polo 18, posição na 0, voo 962. UP5595, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, vou direto, Leda. Direto, Leda. Trip 5595, voe direto Coral, da presente. Vou no 67, mantenho ponte Pereira Guarda. Mantendo. Pela Vemerap, está autorizado o táxi até a Oscar, se pode para ingresso. Fox, táxi, até táxi, papai, reporte para ingresso. Fala, Ganião, para 3895. Prossiga, está 3895. 3895. Prossiga, está 3895. Um no 3, antes da hora, será que já haveria uma possibilidade para recebermos a nossa autorização? Está tudo pronto já, portas fechadas para o posicionamento, seria? Infelizmente, até agora nós não achamos o DLA do senhor. Estou procurando, já ligamos para o plano, já ligamos para Recife, estamos ligando para Recife novamente. Peço que aguarde mais instantes, por gentileza. Ok, agradeço. Tá, 3895, aguardando, tá? Zulu Hotel Sierra, chame na frequência 12945. Prossiga a Oscar Lima X-Ray. Sim, será prosseguir instrumento? Sim, vou ir na proa de Bonk, o Oscar Lima X-Ray, desça para 4000 pés, hoje chama 0 no 4. Já para o nível 360, vou gerar soleta. Tente manter a posição, o meu, o Alpha Fox. Alpha Fox, livre de decolagem, pistão na 7, vento 200, grau 09. 3895, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Graças, autorizado, tá. Autorizado, tá, 3895, graças. Lembrar, alfa, autorizado, ingresso lá no 735, reporte neto pra ficar descendo no 7. Alfa Eco Fox, decolar 250, controle 1, 29945. 1-2945. Romeu Alfa Eco Fox, boa tarde, contato radar, suba para o nível 210, autorizado direto para o campo. De November Alpha, livre de decolagem, pistola 7, vento 210 graus, 089. No 67, livre de decolagem, pistola 0, vento 290 graus, 089. Livre de decolagem, 90, no 67. E só no Salvador, agora sim para o táxi, 3895, nosso POV de 123, alterna Galeão, com 4 horas e 10 de altura mesmo. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia. No ponto de espera, torre, 118.95, ajuste no 094, um bom voo, obrigado pela paciência. Eu que agradeço. Então, pátio, Índia, ponto de espera, 0, 118.95, 3895. Obrigado e peço desculpas aqui, eu informo. Papa Romeu, Índia, November Alpha, boa tarde, mantém-se condições visuais, adicionou 0 no 4, reporte Farol da Barra. E Torre Salvador, boa tarde, da 3895, ponte 0 no 0, pronto, retorno. Da 3895, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantenha o 10, tá? 3895. 1167, decolar 254, controle 129, decimal 45. 2945, bom. O 1167, batalha de contato radar, suba para o nível 360, voe direto Lisa. 3895, livre de decolagem, pistão 90 vento 200 graus, 089. Inicia, muito obrigado. Oito, decolado a 57, controle 129, decimal 45. 29,45, muito obrigado. Patango Oscar e Max Reis para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. Oito, boa noite, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. Cinco, centro, centro Recife, 13325 e ao CERN, 13395. Romeu Alfa Eco Fox, Semicentro Recife, 12685 e Alterne, 12545. Alterne, 12545. Série, autorizado Salvador, Vitória, nível 340. Decola 90, curva direita, saída da El. Bidev, via pelo WISC 50. 5176, transponda e controle 129, decimal 45. Uno 76 no transponder do 4089. Processamento correto, chame pronto no 02. Rambo 1867. 1867, prossiga. Possível 400 para Brasil. Sente, aguarde, então temos aqui o nível 360. Estado aí do eixo da... Não, você não tá no eixo aí na final não, né? Da 10 não, é isso? Na radial distância de Salvador? Você tentou na frequência centro 12945? Ok, a gente recebeu, inclusive, a gente recebeu informação aqui via telefone, o senhor tava voando muito baixo aí da Praça da Piedade, ok? Ligaram aqui pra gente informando essa situação aí. 867, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Brasília, nível 400, decola 10, curva direita, saída arbor, transição elefa, via UP Zulu 17, 5401 no transponder, controle 129, decimal 45. Autorizado Brasília, 400, decolando da 10, arbor, elefa, intercepta na uniforme, 5401 no 2945, boa noite, minha frente. Cotejamento correto, chame pronto no 10. foi feita várias chamadas. A Juliette Romeu foi reportado o senhor em baixa altitude. D5240, boa tarde, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Uno 167, chame centro Recife, 13325 e alterne 13395. Aqui do Leste Romeu, informo que não recebo transponder. Então, 3290, boa tarde, voe direto TAP, desça para o nível 050. Livre de restrição. Mantenha a letra devido ao tráfego na saída, tá 3895. Chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. Autorizado, informe intenções do voo. Gente. Então, na Vendera, você forma o helicóptero na sua posição de 1 hora, 2 milhas, mantendo 510. Escala Max Rei, complexo final de filme Torre, 1895. Oi, Salvador, Escala Max Rei. Escala Max Rei, prossiga. Está na final, no localizador. Intenção, toque arremetido e circuito de tráfego para 1 ou 7. Só Toque arremetido na pista 97, confirme. Negativo. O toque arremetido é da 10 e circuito de tráfego para 17. Gente, Oscar Lima X-Way, porte quando embaixo travado. Volta lá embaixo, checado X-Way. Sim. Pelo Quebec Serra, frequência livre. São 3290, desça para 2000 pés, posiciona 014, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Baixado e checado, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, livre toque emitida, pista 10, vento 200 graus, 0 na faixa. Livre toque arremetido, Oscar Lima, X-Ray. Lênia 1-4-1, boa tarde, autorizada a chegada a Bonte, desça para 4.000 pés, hoje chama 0-4. Se solo chama para táxi, azul 4089. Trip 5240, redução para 2009, segue como número 2 na aproximação, desça para 2000 pés, hoje estamos 014, livre LS, porta estabilizada. À direita, ingresso na perna do vento da pista 90, suporte no través norte da torre, curva à esquerda, curva à esquerda, ingresso na perna do vento da pista 90, reporte no través norte da torre, o hotel Limex, o Oscar Limex. Quente esquerda, perna do vento 10, reporta através da torre Oscar Lima X-Ray. Zero, informa o helicóptero na sua posição de 12 horas a 7 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Salvador, tá 3193. Quem tiver informação, Victor. Tá 3193. A informação em curso é o WISC, aguarde cópia. Aguarde cópia, Tereza, você já prevista? Afirmo, da El Leda Mótimo. El Leda Mótimo, obrigado. Ok. Negativo, frequência livre, Índia November Alpha. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decola do 10, curva à direita, saída da Euleda Motiva. Aqui eu acho que estamos Vitor Alves. Via Peso Lua 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena. 54 no 1 no transponder, controle 129, decimal 45. Perfeito. É por sinal. Ciente. Tá 3193 no treinamento correto, chame pronto 106. Agora pronto. 3190, continua a aproximação, reporte terra 3 voo baixado travado. Ok, forte chiado na sua frequência. Excelente, grato. Voo 98267, 2:50, Goiânia, com 97. 197? Infelizmente é só 97. Gente, obrigada pela informação. Livre táxi até o ponto de espera, vai seguir o Embraer da Azul. No ponto de espera vai chamar a torre em 1:08.95. Informo que o Embraer da Azul terminou o feedback no 02. Ok, vai seguir o Azul, 1895 lá. Tenha boa tarde, uma boa semana. Autorizado Backtrack, forte livrando. Onde sobrevoo com em baixa altitude das pessoas que circunvizinham a sua posição. Salvador, Azul 4089 para a taxa terna Galeão, autonomia 3 horas e 45, PLD 63. 63-0345, Galeão? Afirmo. Livre táxi é o ponto espera via Índia, no ponto espera torre, 1:08.95, ajuste no 0-4. Ok, ciente. Estou repassando aqui as indagações que populares têm ligado aqui para o órgão. Gente, frequência de gestacional, até o Oscar Lima que foi. Alguém 4089, mantém o ponto de espera. Após a chamada do Azul, aparentemente parou o ruído, Torres, no 3290. Gente, tá 3290, graças à informação. 4089 ali, mantém cabeceira 90. Pronto para puxar de treinamento, posição 6. Voltando 3193. Ponto 21, décimo 9. Cópia. Copiou, tá 3290? Confere. Paulo Alzuma, 7, direita, 121, décimo 9. Direita, 219. Salvador, seu 3290, 3. Esse visual, informe 5240, continua a aproximação. 3 pontos, baixar a travada. Já baixou e travou, 5240. 7, aguardando pista livre, continua a aproximação. 5240. Sim, 5240. Rádio 4089, livre decolagem, pista 90, ventou no 80, grau 099. Alô, tá 3290, não copiou. Alô, tá 3290. Prossiga, tá 3290. Boa tarde. Boa tarde, repórter de Juliette. Agora pronto. Tô no 867, que tem ponto de pé, guarde. Afim, 3290. 5240, livre pouso, pista 90, vento 190, graus 109. Pouso autorizado com 5240. 4089, decolar 219, controle 129, decimal 45. 3945, azul 4089, apenas. A informação aí, principalmente pro gol que vai decolar. A gente tá meio leve, então a gente rotacionou um pouco antes. A gente ouviu que ele também tá leve. Tem urubu exatamente em cima da rotate. Por isso que eu, inclusive, dei o rotate um pouquinho depois. Pra ficar atento aí com a urubuzada. Gente, o azul 4089, grato pela informação. Obrigado pela informação. Vou olhar pra... Alô, bom gol. O azul 4089 na escuta? Não chega. 12945. 2945, chegando. 7, 3, 2, 9, 0. Azul 4089, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. Pronto para o táxi com 9-1 a bordo, motor 24 horas, alternando Campinas. 9-1, 4 horas, Campinas, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-4. Autorizado para o táxi via parte Índia, no ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0-4, também 1-9-5. Da El Leta Bidezi. Cabeceiro 9-0. Tá. Cadê Matheus 9-0? 8, né? Tripe 5240, solo aos 2-1, com livre pista pela direita. Chame solo no 2-1, décimo 9. 2-1, 9-5. Solo é o 35240. 35240, Alfa, Kilo, Pate 3, quando lá, sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3, do 5240. Portão 3290, Juliette 09, o portão. Juliette 09, é o portão, 3290. 8867, atentando aos pássaros reportados pela última aeronave que decolou, no eixo de decolagem, tem livre decolagem, pista 90, vento 170 graus, 099. Exato, reporte no localizador. Passaria 2230, copia? Localizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 180. Decola 190, curva direita, saída arbor, transição eleva. 5425 transponder, controle 129.45. Ciente, tá 3193. Reporte quando pronto. Informo que seu rádio está muito baixo. Aguarda pronto para transição 3193. Tá 3193, tem condições de aliar, manter e decolar sem autorizado, de imediato? Afirmativo, tá 3193. Ali mantém o cabeceiro 90, tá 3193. Ali aí mantém a 10, tá 3193. Torres, sem pássaros, tá? 1867, decolado aos 24, controle 129, decimal 45. Alternativo, sem pássaros. Gente, grato pela informação. Então, o 1867. O 1867, contato radar, suba para o nível 400, sai da árvore. Siga. Azul 4089, Semicentro Recife, 1251 e Alterne 13395. Autorizado a decolar, vento 180 graus, 8 mais. Decolagem autorizada no zero, tá 3193. Salvador, boa tarde, é o 132 no meio. Você tem a informação I, leis autorização de tráfego de Fortaleza? Então, 3216, a informação em curso ítico, autorizado tomador Fortaleza, nível 370, da Cordão 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, Piampe Zulu 19. 5422 o transponder, controle 129, decimal 45. Autorizado 370 Fortaleza, saída Momo, transição Froti, Piampe Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, 5422 o transponder, 129,45. Controle após decolagem. 3296 na posição 08 para pushback e acionamento. Qual é a equipe de solução para o táxi? Então, para o táxi, 3296. 9945, vou. Para chamar 12945, 3193, boa. E. Salvador, eu acho, né? 6141. Estendendo 41, vento 190 graus, com 8 nós. Pouso autorizado, pista 90, check trem. Pouso autorizado, 90, para 6145. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Gol no 867, chamo Centro Recife, 1260 e ao CERN 1288. Boa tarde, Alfa, repórter de Juliette. Boa tarde. 3296 está com 1,76 a bordo, alterando João Pessoa, 3:25 para o táxi. Liga o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Chame a Torre, em 1,18,95, ajuste 1,0,4, bom voo. 1,0,4 agora, via parte principal para o ponto de espera da... Do Salvador, Correio Axé, 17, direita, no meu pé, 0121, transponda, controle 12945. Correio Axé, curva à direita, decolando 171 no meu pé. Vem aqui, Michael Pio. Curva à direita, coteja. Cotejamento correto, pressionamento metade que está com a torre, 1,18,95, ajuste no 0,04. Posicionamento 1,41, Juliette 01. Minha Deus, está livre, ingressar na Juliette, vai para o 01, não está livre. Johnny, chame táxi, nós vamos ver aqui, Mike. Salvador, boa tarde, é o 3329, ponto de espera da 10, vamos fazer colagem. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1, 80 graus, 3193, chama Recife 1251, no secundário 3395. Ouvida com os 3-4, controle 1-2-0, decimal, correção, controle 1-2-9, decimal 4-5. 3-9-4-5, boa. Dois no meio, contato radar, sobe o nível de voo 370, C da Momo. Autorizado, só para ingresso no site.